tava quieto numa boa, você veio provocar. Não corro mais perigo à toa, nem tenho que te provar que agora na vida só vou pra valer. Minha palavra carrega valor. Pode escrever na parede, pode gravar no orvalho da flor do jardim. E por mais terras que percorra, não permita que o amor se espetale como a rosa e morra no dissabor. Você sabe fazer um amante feliz. Todo o calor do seu corpo me diz para deitar em seu colo, ouvir seu riso do lado de dentro do rio. E viajar, poder despertar da viagem, qual nuvem no azul de passagem, plano sem fim. Sendo assim, achar um sentido na vida, ao cicatrizar as feridas com esse amor. Que o amor é coisa séria, assuma a questão de ser. Um ser além das aparências, em quem possa confiar. As riquezas do mundo e o mundo gozar. Alguns momentos de puro vagar, calma e luz das estrelas, são diamantes na noite derramando paz. De lá do céu estão a piscar de bondade, acima do véu da cidade, para mostrar o lado sol de cada pessoa que passa, trancada em sua vidraça, para chorar um temporal caindo em grossas torrentes, plantando no da gente a sua raiz e ser feliz, porque aqui tudo convida, a fome, a sede, a comida ordenam viver.